Pode gravar, rapaz. Esta palestra será dupla. Akhenaton, canalizado com Pedro, agora, e Nefertiti, canalizada com Sabrina, que está ali. Pode filmar. Boa tarde a todos. Nesta palestra, nós vamos fazer uma pergunta para toda a humanidade. O quanto vocês amam a Deus? Segunda pergunta, o quanto vocês ouvem Deus? Terceira pergunta, o quanto vocês obedecem a Deus? No Livro dos Espíritos, esta revelação que veio para expandir as consciências, livrar os seres humanos das amarras da ignorância, ajudar os seres humanos a evoluir, a doutrina espírita veio, o espiritismo veio para descortinar o véu da espiritualidade para o humano da Terra, um mundo, sim, materialista, material, feito desta forma, mas que foi trazido num momento, esta revelação foi trazida num momento, que estava na hora, a humanidade estava madura o suficiente para ouvir o que o Consolador prometido, que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha prometido há 2000 anos atrás, tinha a dizer. O Consolador prometido. O Espírito Verdade. A verdade de como funcionam as coisas. Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse, naquela época, que ele não podia dizer tudo, porque a humanidade não estava preparada para verdades mais profundas, mais claras. Ele tinha que falar de uma forma mais infantil, em parábolas, para que se pudesse entender como funciona o universo. Em parábolas, uma linguagem fácil. E mesmo assim, não foi entendido completamente, porque várias coisas que ele falava, os próprios apóstolos que estavam em volta ficavam um olhando para a cara do outro como se dissesse o que ele disse, o que ele disse, o que ele disse. Nós não entendemos nada. Esta palestra é surpresa, porque nós informamos apenas que a Sabrina seria usada, mas foi uma surpresa, então nós viemos no Pedro também para trazer uma mensagem. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa resposta é tudo? É, é tudo. Só que ela é bem pequena, não é? Então eu te pergunto, até que distância você vai desta resposta? Tem gente que não sai dali. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem gente que não sai dali. Tem gente que vai bem longe. Tem gente que anda só alguns metros à frente, tem gente que anda alguns quilômetros, tem gente que anda milhares de quilômetros dentro dessa única resposta. Porque espíritos superiores, eles falam muita coisa em pequenas respostas. Por isso que muitas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo dizia, não entendiam. Porque ele falava, ele dava uma resposta com relação a alguma coisa, que se fosse escrever o inteiro teor do que ele estava falando, daria uns 10 livros bem grossos. Mas ele falava numa frase ou numa parábola. Porque ele era um com o Pai. Ele era um com Deus. Mas nós estamos aqui para quê? Para esmiuçar. Nós estamos aqui para falar detalhadamente. E esta mensagem que está sendo trazida através dele e dela requer algumas décadas de trabalho. Nós estamos só começando. Tudo isso aqui que está acontecendo é só o início. Só o início. Nós ainda temos várias décadas pela frente com muitas mensagens que nós vamos trazer. Não se preocupem, vai ter vídeo até enjoar. Vai ter vídeo até enjoar, porque a intenção é esclarecer para evoluir. Através do esclarecimento, o espírito sai da ignorância, seja ele encarnado ou desencarnado, ele sai da ignorância e ele evolui. Ele evolui. E depois não vai ter desculpa de dizer que não foi instruído. Porque quanto mais conhecimento se adquire, maior é a responsabilidade e maior é a cobrança. Quando Pedro sentou aqui, nós demos uma abridinha na visão dele e ele viu cada pessoa que estava aqui. Só que ele não viu o seu corpo físico. Ele viu os seus espíritos, átomos. Ele viu os seus átomos. Ele viu os seus átomos. Ele viu você, todo verde, cheio de bolinha verde, brilhante, corpo inteiro. Ele viu a outra, toda branca, viu a outra toda amarela, cada um de um jeito. O Pedro viu. Nós abrimos. Viu os seus átomos. O nosso Senhor Jesus Cristo fazia isso toda hora. Ele olhava uma pedra e ele via os átomos da pedra. Vocês são feitos de átomos. Próton, nêutron, elétron, que formam um átomo. Tudo é energia. E a partir do momento que a inteligência suprema cria os seus espíritos, criou, é para toda a eternidade. Um espírito sempre vai existir. Independente se ele se transforma em void, se ele perde o corpo astral ou não, ele vai sempre existir. Porque se ele perder o corpo astral, vai ser reconstruído. Não vai ficar sem corpo astral por toda a eternidade. Vai ser reconstruído. Então, o quanto vocês obedecem a Deus, o quanto vocês amam a Deus, o quanto vocês conhecem Deus. Será que vocês conhecem mesmo Atom? Será que vocês obedecem Ele? Será que vocês ouvem Ele? Pode continuar. O quanto vocês amam a Deus? Eu faço essa pergunta para todos. Inclusive para os médiuns. Quanto vocês amam a Deus? Entendem a profundidade dessa pergunta? Perguntem para si mesmos: o quanto vocês amam a Deus? É fácil responder, como já ouvi, já escutei de muitos, que dizem: amo muito a Deus. É fácil falar. São apenas algumas palavras. Amo muito a Deus. Você pode perguntar para qualquer pessoa: quanto que você ama a Deus? E a resposta que você irá obter é: eu amo muito a Deus. Para qualquer um que você faça essa pergunta, a maioria das respostas será sempre esta: eu amo muito a Deus. Porque é uma resposta pronta. É uma resposta automática. Agora se analisa a profundidade desta resposta. Eu amo muito a Deus. Então, vamos explanar um pouco isso? Vamos explanar o eu amo muito a Deus, para que seja melhor compreendido? Nesse o quanto que você ama a Deus, e na resposta eu amo muito a Deus, eu faço a seguinte, seguinte pergunta. Você daria a sua vida por Deus? Você daria a sua vida por Deus? Analisem esta pergunta. Você daria a sua vida por Deus? Você daria a sua vida por amor a Deus? Você daria a sua vida por amor a Deus? Você daria sua vida por amor a Deus? Cada um aqui daria sua vida por amor a Deus? Então eu vou fazer uma outra pergunta que está ligada a essa segunda pergunta. Porque dar a sua vida por amor a Deus vai muito além. Você daria a sua vida por ela? Sim. Você daria a sua vida por ela? Você daria a sua vida por ela? Vocês dariam as suas vidas para com o irmão que está do seu lado? Porque esse irmão nada mais é do que a centelha divina. É uma expressão de Deus. O que ela está querendo dizer é, se jogarem uma granada aqui agora, essa granada, ela é bem potente. Vamos supor que ela tem uma potência 10 vezes mais do que a normal. Se tira o pino, taca a granada aqui. Se ela explodir, vai matar todos os que estão aqui. Quem aqui tem coragem de se jogar em cima da granada? Que essa granada é feita de uma forma que se alguém abafar ela com a barriga ou com o peito, ela só vai matar a pessoa. Vamos supor que ela seja programada para isso. A pessoa que abafar ela com a barriga, que pular em cima, só vai matar aquela pessoa. Se deixar ela explodir, o raio que ela vai ter de energia vai matar a todos. Quem tem coragem de se jogar com os peitos, ou com a barriga, ou com as costas, nesta granada? Eu teria. Você teria? Tá. Pode continuar. Amar a Deus, meus irmãos, é colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus e muitos outros trouxeram. Quando Jesus disse a cada um de nós, porque eu me incluo nisso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho, a verdade e a vida são os ensinamentos, foram os exemplos, as atitudes que Ele nos deixou, que Ele deixou para cada um de nós. Trago o exemplo de Judas, que tinha uma missão tão difícil e tão árdua. Em nenhum momento ele foi rechaçado pelo Mestre, pelas escolhas que ele já vinha fazendo. E Jesus sabia. Qual seria a escolha que Judas iria fazer? E nem por isso deixou de amá-lo. E nem por isso deixou de compreendê-lo. E nem por isso deixou de cuidar dele. E nem por isso removeu ele do grupo dos 12, do convívio. Ele amou. Mesmo com as suas escolhas, mesmo com suas imperfeições. Ele amou a cada um de nós. Isso é o quanto você ama a Deus. Amar a Deus é quando você troca de lugar com o seu próximo. O quanto que é difícil para você viver com todas essas limitações físicas? O quanto que foi difícil para você passar por todo o processo doloroso de reabilitação mediante suas escolhas? Claro, não podemos esquecer disso. Teve seu aprendizado. Continua tendo. No seu íntimo, gostaria que tivesse sido diferente, né? Talvez sim, talvez não. Mas se conformou com as consequências das suas escolhas. As aceitou. Procurou tirar o melhor de ensinamento e se adaptando ao novo. O quanto que foi difícil para você? A sua vida? Sente do lado da Jaciana. A sua vida, tudo que passou, que nós não vamos entrar em detalhes, as dores, as mágoas, as decepções, morais principalmente, não tanto físicas, mas principalmente as morais. Como disse uma vez a nossa irmã, se preferia levar um tapa do que ter escutado a metade das coisas que escutou. Porque um tapa você esquece, mas o que foi dito está gravado. Eu tenho algo para revelar para as duas. No plano espiritual, antes de você reencarnar, você aceitou fazer parte de uma grande missão nesta obra, neste trabalho espiritual aqui, até que chegou o seu momento. Você sabe que durante toda a sua vida você levava a vida do jeito que você queria, mas você sempre sentiu que tinha algo diferente que você tinha que fazer. Você sentia um vazio, você sentia que tinha algo a mais, mas você não sabia o que que era. Você ia levando sua vida. E muitas vezes na sua vida, você fazia certas coisas, brincadeiras, noitadas, divertimentos, que é normal dos jovens, apesar de ter sido exagerado contigo, muitas das vezes era para você entrar numa espécie de fuga do vazio existencial que você sentia, porque estava faltando alguma coisa. No plano espiritual, antes de você reencarnar, nós falamos para você assim: não está na tua programação que você tenha este problema físico que você adquiriu. Mas, no decorrer da sua vida, se você levasse uma vida muito louca, nós íamos dar um freio para você. E o freio seria através deste acidente que aconteceu tudo isso. Se você tivesse feito outra escolha, este acidente não teria acontecido. Este acidente não é uma quitação de débitos. Foi um freio. Foi um freio. Com relação a ela, que é um espírito muito amoroso, precisou ter uma criação militar. Porque se não tivesse uma criação militar, você iria caminhar para outras veredas. E seriam veredas que iriam dar um futuro para você muito mais doído, muito mais penoso do que o que aconteceu por causa da sua criação militar. Então, apesar da criação militar não ter sido lá muito boa, também teve o seu lado positivo. Seria bem pior se a criação não fosse desse jeito. Então foi necessário que fosse desse jeito. Mas até que chegou o seu chamado. Porque quando você viu esses vídeos, você sentiu muito forte no seu peito que o seu negócio era aqui. E que você conhecia o espírito do Pedro. Você conhecia todos. Sim, a programação é realmente aqui, para você e para você. Para vocês ficarem até o fim da encarnação, porque isto aqui é só o começo. Vai chegar um momento em que você vai andar assim com o Pedro, colado, como dois irmãos siameses. Não tenha pressa. Você só acabou de chegar. Porque ele tem uma afinidade muito grande contigo. E ele vai precisar muito de você. E eu digo que se você abandonar tudo, vai fazer uma falta muito grande. No futuro, você vai entender o que eu estou dizendo. Agora você não vai entender. Porque não é para agora. É para daqui a alguns anos. No futuro, você vai entender. E você, se estiver aqui, você vai dizer, aquele vídeo lá do Akhenaton vai ficar ali. Você pode ver de novo daqui a 10 anos. Ele me disse. Na hora eu não entendi tudo, mas agora eu estou entendendo tudo. Então, o planejamento dos negativos é fazer de tudo que vocês vão embora. E sabe como é que é o planejamento deles? Vocês duas são dois espíritos inimigos do passado. Vocês duas. Então, eles estão usando isto. Esta desavença, vocês duas já foram dois irmãos, homens, no passado, e viviam como cão e gato. Já tentamos colocar vocês como marido e mulher, e foi melhorando, sim, teve melhora, mas o problema ainda persiste, mesmo tendo melhorado, foi melhorando aos pouquinhos, só que o problema ainda persiste. Vamos supor que existia um problema de 100%. A gente usou, vou dar um exemplo, não vou dizer quantas encarnações. 6 encarnações. Foi diminuindo em cada encarnação 10%. Ainda tem uns 40%. Tem uns 40%, 50% que tem que ser resolvido. Só que esses 40% e 50% vai ter que ser resolvido de uma vez por todas nesta. Nós não vai poder melhorar só 10%. Os 51% vai ter que melhorar nesta encarnação. E sabe qual é a forma de melhorar? Não é você se enclausurando no seu quarto e nem você ficar trancada no seu quarto. É vocês estando juntas. É a única forma de vocês resolverem este problema de uma vez por todas. Porque a Tom tem um planejamento grande, tanto para uma para com outra. E os negativos não querem. O que eles vão usar? A desavença. Então, chegou a hora, nós perguntamos o quanto vocês estão ligados a Atom, a Deus. Deus é puro amor, paciência, sabedoria, compreensão, tolerância, amizade, todas as virtudes do Espírito Deus tem. Ele não tem uma paixão, ele não tem uma chaga, nunca teve. Ele existe de toda a eternidade. Ninguém criou ele. Ele existe de toda a eternidade. E não queiram entender isto. Perguntar, não é possível, em algum momento ele tem que ter sido criado. Não vão entender. Não queiram entender isso. É perfeito e poderoso, infinitamente poderoso, de toda a eternidade. O que que ele quer que os espíritos que ele crie se transformem? Não a jato. Ele não quer que ninguém se transforme um anjo a jato. Né? A evolução não dá saltos. Mas chega um momento em que dá uma travancada na evolução. Por mais que ache que está evoluindo, eu estou evoluindo, eu estou lá na plataforma de oração, eu estou na obra, está tudo bem. Não está, não. Não está, não. Não tá, não. Não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem para ela, que tem que melhorar um negócio que ela arrasta desde Jeremias. Só que com tudo que ela fez, tudo que ela melhorou, tudo que ela passou, quando vai pesar na balança, os defeitos ficam bem pequenininhos na frente de tudo que essa mulher fez. Mas vai ter que voltar a outras encarnações, porque os probleminhas precisam ser consertados. Então vai ter todo um planejamento. Nós não vamos exigir que ela evolua mais nessa, não. Já fez muito. Já está com crédito até a cabeça. Está bem. Então, o Pedro vai ter que compreender ela. O Pedro vai ter que entender que ela não vai muito mais, só na próxima. Já foi muito. O Pedro vai ter que entender ela. E ele já sabe disso. Por isso que ele está compreendendo. Então, vocês estão dizendo que vocês estão se ligando a Atom, não é? Não tá? Mas vocês sabem como se ligar a ele? Ele está aí dentro. Se eu disse que ele é puro amor, compreensão, amizade, sabedoria, então não tem briga e nem discussão, né? Ele vai amar. Quem odeia, pode ser o espírito que for que odiar ele muito, ele vai olhar com um amor danado, absurdo. Pode odiar o máximo que puder. Pode o Satanás odiar ele o máximo, não adianta. Deus vai olhar para o capeta chifrudo com um amor imensurável. Tá ligado a Deus? Tá se ligando a ele? Então olha para ela desta forma. E você olha para ela desta. Com amor. Não é separar, não. Junto. Deus tem temperamento ruim? Então você vai ter que controlar o seu. O Pedro controla o dele. Porque o temperamento dele é bem... Você já viu que os espíritos usam e abusam do temperamento dele para falar tudo que precisa falar ali. Porque não dá para fazer isso através dela. Porque o temperamento dela é bem calminho. Então o Exu, o rei do inferno, não vai vir nela para falar grosso que nem veio no Pedro. Só que ele usa o temperamento dele a favor dele. Ele usa o temperamento dele na hora que tem que usar. Na hora que não tem que usar, não usa, ele segura. Não é tirar o temperamento, porque isso é uma característica do espírito. O espírito guerreiro mesmo, né, da justiça, ele tem esse temperamento. Deus criou vocês assim. Não é para tirar, não. Deus quer que saiba usá-lo, controlar o temperamento. Quem sabe controlar o temperamento, ele consegue ser um anjo calmo e sereno, e ele também consegue sair do anjo calmo e sereno e virar um guerreiro de armadura e espada e ir para a guerra. Vocês conseguem fazer isso? O Pedro consegue. Tem hora que ele fica sereninho, calminho, amoroso. Parece um anjinho. Mas tem hora que ele parece um guerreiro com duas espadas na mão, de armadura, escudo e parte para cima. Por quê? Porque ele já está conseguindo, ele consegue controlar isso. E isso já não é de hoje. Isso já é de várias encarnações. Por isso que com ele as coisas foram a jato. Outro estaria nessa posição? Se estivesse no lugar dele? Estaria. É difícil. Então, vocês vão precisar fazer isso. O que vem sendo feito 10%, encarnação após encarnação, que Deus foi paciente, sem pressa, não, deixa lá 10%, vamos botar as duas irmãs agora, vamos botar marido e mulher, vai 10% em cada encarnação. Acabou, agora os 50 vai ter que ser nessa. Então, tem que se resolver. Vai precisar se resolver, porque estes dois aqui que nós estamos usando não vai poder ser babá de vocês. Eles não vão poder ficar indo lá toda hora, fulano, e agora? Tá acontecendo o quê? E agora? Não vai dar, não. Essa obra aqui é para os fortes. É para os fortes. Quem for fraco, vai ser mastigado pelos negativos até virar água e vai ser engolido. Vai mesmo, porque não depende do Cristo. Não depende de Akhenaton, não depende de Osho, Nefertiti, nem dos anjos. Depende de cada um. De cada um. E a única forma de vencer esses espíritos milenares, extremamente inteligentes, primeira coisa, ligação total, o máximo que puder com Atom. Segundo, união. Se tiver separação, você num quarto, ela no outro, a outra no outro, separação dentro de casa, é tudo o que eles querem. E vou dizer, o Pedro não está lá, mas nós sabemos, estão conseguindo. Estão tendo êxito. E nós já estamos avisando isso em várias, né, várias reuniões. Porque a obra é... Vai estourar. Vai estourar. A gente está avisando porque vai estourar. Isso aqui é só o começo. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Este planeta é dominado todo ele pelas trevas. Qualquer ponto de luz que entra aqui não é bem recebido. Não é bem recebido. É atacado com toda a fúria pelos demônios desencarnados e os demônios encarnados. Porque não tem diferença, a única diferença é que um está numa dimensão e outra na outra, mas são os mesmos espíritos. Os que estão encarnados aqui vieram de lá. Vieram de lá. Eles não querem. Os espíritos vos dirigem. Eles estão ao seu redor o tempo inteiro. E aqueles que estiverem em sintonia com eles, eles vão falar, fulano, faz isso, vai fazer. Por quê? Porque os dois têm a mesma forma de pensar. Agora, se um capeta chegar num espírito de luz reencarnado e falar, fulano, vai lá e assassina o fulano de tal, ele vai, opa, que pensamento é esse que vem na minha mente? Assassinar fulano? Tá maluco, eu amo a todos. Ele vai repelir na hora. Como é que um negativo vai chegar, se você não tem vício no cigarro, como é que ele vai chegar na sua mente e vai dizer, fuma um cigarrinho? Você não gosta de cigarro, você não fuma. É a mesma coisa, não tem sintonia. Por que que as pessoas cedem a todas as investidas mentais? Por quê? Porque eles estão na mesma sintonia. A vigilância é 24 horas por dia, é dormir com um olho aberto e o outro fechado. Um olho aberto e outro fechado, vocês estão num campo de guerra, estando dentro de casa ou na rua, ou dentro da faculdade, da escola, campo de guerra. Não tem mais tempo. Por isso que isto aqui está acontecendo. Ninguém esperava que isto fosse acontecer no YouTube um dia. Nós usamos outros. Mas tem que ter continuidade. Tem que mandar outros. E quem nós usamos, quem Akhenaton usou, Osho usou, encarnados, sabem disso. Eles sabem que tem que ter continuidade. Tudo faz parte de uma programação. Depois que o Pedro e a Sabrina foram embora, porque o Pedro está indo embora, tá? Nós estamos preparando o desencarne dele. Ele não vai ficar muito tempo aqui, não. 40, 45, 50 aninhos e tchau. Que isso é muito tempo? Ele já tem 40, 40 já foi, passou que nem assim, ó. Ele tá indo embora. Aproveita enquanto ele tá aqui, hein? Vocês já perceberam que o corpo físico dele é fraco, né? Que ele sentou aqui e brincou, dizendo que a velhice é o corpo físico dele é fraco. Porque o corpo dele não aguenta o espírito dele. Nós tivemos que fazer todo um trabalho para poder ele conseguir viver 80, 90 anos. Não aguenta. Por isso que a gente está fazendo tudo logo agora. Que ainda está forte. Então, ele é fortão, não é? Já viu aqui a grossura da mão dele? Olha a mão dele. Ele tem uns dedos finos, parece mão de pianista. Olha de lado. Olha o pé dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não está entendendo? Está entendendo. Não preciso falar mais nada, né? Então, todos os que forem trazidos para cá, se não estiverem em sintonia com a Tom, se não tiverem ligação com Deus, se não forem obedientes a Atom, se não amarem a Atom, vão embora. E os médios que já vieram aqui e foram embora, que os negativos, foi fácil, muito fácil. Tiraram. Depois do desencarne, agora não adianta, não vai ouvir. Mas depois que desencarnar, que chegar no plano espiritual e ver tudo que perdeu, a chance que perdeu, que ver a chance que perdeu por causa de palhaçada, de bobeira, não adianta. Volta para o final da fila. E a fila é grande, hein? A fila é grande. Não tem conversa. Tem um monte de espírito querendo estar no lugar de vocês. Não importa. Tá todo mundo ali gostando. Já viu os comentários? As pessoas estão amando o trabalho. Nossa, quanto tempo eu esperava por isso? Tem os ataques? Existem os ataques, mas isso era esperado. São reptilianos encarnados que estão atacando? São os reptilianos encarnados. Mas e os outros que estão amando, que são muitos, que estavam esperando por isso? Porque mais transparente do que esse trabalho, mais transparente do que esse trabalho não existe. Tudo de graça. Tudo de graça. De boa vontade. Ninguém aqui quer ficar famoso. Ninguém aqui quer ficar rico. Que Deus, a Tom, já dá tudo que eles precisam. Você está precisando de alguma coisa? Está faltando aqui para você alguma coisa? Está faltando? Está faltando? Não. É. E não vai faltar. Deus vai providenciar tudo. Tudo. Para a obra ser feita. Tudo. Então, procure entender. O Pedro já enxergou. Ela, então, eu não preciso nem perguntar. A Sabrina também. Mas vocês ainda não enxergaram, não. Não enxergaram, não. Vocês acham que enxergaram. Vocês também. Não enxergaram, não. Não enxergaram. Não enxergaram, não. Se a emoção ficar em cima da razão, se a emoção vencer a razão, vai tudo por água abaixo. O Pedro já está controlando a emoção dele para botar a razão em cima. Sabe por quê? Vão botar o dedo na cara do Pedro, vão esbofetear ele, vão empurrar ele, vão gritar com ele, vão xingar, vão dizer não aceito, vão falar que é coisa do capeta, que ele é o enviado do demônio. Fizeram a mesma coisa com o representante. Que ele era endemoniado, que ele era filho do capeta e do demônio. Falavam para Jesus Cristo, filho do demônio, filho do capeta. Estão falando a mesma coisa para ele. Tudo isso já era esperado. Você aceitou ser médium daqui, né? Seu lugar não é aí, não, é aqui. Pode passar. Não, deixa ele passar. Pode, deixa as pessoas verem ele. Senta do lado da Jaciane. Ali, ó. Esse é o novo médium da casa. Tem que ser forte, hein? E não é fisicamente, não. É espiritualmente. Então, vocês são obedientes a Atom? Então, se Atom falar assim, filho, você não vai à praia hoje. Você vai dar uma palestra, falar de mim para as pessoas, que eles não me conhecem. Filho, a viagem de carnaval, você vai ter que abortar essa missão. Você não vai viajar esse carnaval. Você vai passar o carnaval inteiro pregando a minha palavra. Filho, você não vai namorar essa menina, não. Essa não é a menina que eu preparei para você, filho. Ah, pai, mas ela tem 20 aninhos, ela é tão linda, tão maravilhosa. Não, filho, é essa aqui que você vai namorar. Ah, mas essa aqui é feia, eu não quero essa não. É, mas eu sei quem é o espírito dela. A bonitinha é um capeta encarnado. E a outra mais velha, um pouco mais feinha, é um anjo encarnado. E ela vai ajudar você na sua caminhada, vai ajudar você a evoluir, você vai ajudar ela a evoluir também. Ela vai estar sempre do teu lado. A bonitinha não vai ficar do teu lado, não. Quando as coisas apertarem, a bonitinha vai sair correndo. Ela não vai caminhar contigo, ela não vai na igreja. A bonitinha vai querer viajar, vai querer ir para a praia, vai querer passear. Não vai abdicar da vida dela para caminhar contigo, não. Ela vai dizer, não, eu sou muito nova, eu quero curtir a vida. Que isso? Ficar carnaval indo para a igreja pregar? Carnaval indo para centro espírita pregar? Não, de jeito nenhum. Vocês estão entendendo como é que não obedecem a Tom? Não conhecem ele? Dão valor a um tempo curtinho de vida. 40 anos de vida, 70, 80, dá um valor como se fosse a única que existisse, como se fosse a única vida que existisse, e que quando morrer, acabou tudo. Pode continuar. Pode continuar, depois eu continuo. Entenderam? troquem de lugar uns com os outros. Pode filmar eles trocando de lugar, depois volta pra ela. Troquem de novo. Nós estamos fazendo isso aqui para vocês verem que os médiuns não são perfeitos. O Pedro não é perfeito, Sabrina não é perfeito, a Sônia não é perfeita. Nós aqui trabalhamos com a transparência. Toda casa espiritual tem problemas. Toda casa espiritual tem problemas. Se vocês me disserem uma casa espiritual que não tem problema, não é daqui da Terra. É de Sirius ou de algum outro lugar, onde já atingiram uma evolução alta. Porque isso demonstra a evolução do humano da Terra, que ainda não é uma evolução considerável. Tem problemas. Se fosse uma evolução alta, não teria problemas. Você está vendo como é que vocês são crianças? São crianças. São imaturos. Imaturos. Vocês e os outros médios também que estão nos assistindo, de todas as outras casas. Você está vendo como é que a gente não está exortando um, dois ou três? A gente exorta todos, inclusive os daqui. Todos vocês são imaturos, criancinhas, todos. Tem muito que aprender, tem muito que crescer. Entenderam o que foi feito aqui? Trocarem de lugar uns com os outros? Fiz dessa forma para que vocês possam entender. Vocês têm que se colocar no lugar do próximo, sempre. Compreensão, amor, união. União, que é fundamentada no amor, ela envolve a compreensão, tolerância, resignação, renúncia, muitas das vezes. Numa amizade, numa união, num companheirismo, é necessário renúncia de ambas as partes. É necessária a renúncia e a renúncia de si mesmo. É quando você se coloca no lugar do outro, procura entender, compreender. Não é ficar só esperando o outro te compreender, te entender. O amar ao próximo como a ti mesmo, também você tem que compreender e entender o outro. E não só esperar que ele te compreenda e te entenda. Porque é o que a maioria da humanidade faz. Como vocês costumam dizer aqui, venha a nós o vosso reino e mais nada. Ou cada um por si e Deus por todos, não é assim? E aonde está o lema que vocês sempre utilizam, que é o lema desta casa desde o início? Um por todos e todos por um, não é assim? Não, não está assim, não. Não está, não. Entre o Pedro, a Sabrina e a Sônia, está assim. Um por todos, todos por um. Tanto é que... Tá acontecendo tudo isso agora porque foram os três juntos, apesar dos probleminhas, que é normal, mas sempre ficavam juntos. Os outros não está um por todos, todos por um, não. Não tá, não. Por isso que a gente está falando isso aqui. Porque uma coisa eu digo, se vocês forem embora, essa obra não para. Mas não para mesmo. Porque a Tom não vai parar a obra. Ele vai mandar outros para substituir. Deixa eu fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Para que vocês possam ter uma ideia. Vamos supor que essas cadeiras estejam vazias e que esteja somente Pedro, Sônia, Sabrina, André, Juliana, faltando ainda algumas cadeiras para serem preenchidas. E pergunto para vocês agora, quem aqui se prontificaria de ajudá-los? Levante a mão, por favor. Quem aqui viria para estas cadeiras para passar todas as lutas, todas as provas? Porque não é fácil. A partir do momento que você aceita participar de um trabalho espiritual como esse, bota uma coisa na cabeça de vocês, entendam isso. A partir do momento que aceitar, num mundo dominado pelas trevas, tá? Num mundo dominado pelas trevas. A partir do momento que você aceita participar de um trabalho como esse, você está comprando briga com esta Matrix inteira. Tanto no lado físico, quanto no lado espiritual. Fica bem ciente disso, hein? Aceitou, tá comprando briga com o inferno inteiro. Inteiro. Presta atenção em casa agora. Presta atenção com os amigos. Presta atenção com a sua mulher. Porque vão colocar coisa na sua cabeça, na cabeça dela, pra brigarem. Porque quem tá no ventre dela não é espíritozinho pequenininho, não. Quem tá lá no ventre dela é coisa grande. E a Tom tem planos para aquele que está lá no ventre dela aqui. Então, os negativos vão ficar na tua mente, vai ficar na mente dela, dos seus amigos, cuidado onde anda, cuidado com quem anda, cuidado com o que bota na boca, cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente, cuidado aonde entra. Vigilância 24 horas. Vigilância 24 horas, porque a capetada está em todo canto. Não pensem vocês, qualquer deslize no sentido de energeticamente baixarem a sua vibração, vocês já estarão dando brechas e estarão levando os negativos para a sua casa. É como se vocês estivessem abrindo a porta e dizendo, podem entrar. Depois de nós, o Osho vai vir e ele vai explicar isso no outro vídeo. Como é que vocês abrem a porta para os negativos entrarem? Entendem a gravidade e a seriedade da situação, meus irmãos? Eles vão trabalhar nas fraquezas de vocês, como já estão fazendo. Nas fraquezas. O que mais vai abalar o trabalho, ou qualquer abala qualquer casa espiritualista, espírita, umbandista, evangélica, qualquer que seja a religião, é a desunião. É sempre por onde eles vão começar, é jogar um contra o outro. É tapar os olhos de um para que não enxergue a necessidade do outro. É ficar chateado com um porque o outro não conseguiu enxergar aquele um, não conseguiu enxergar a sua necessidade. Eu tenho sempre falado para esse instrumento que eu uso, e que agora ela vai saber que sou eu quem falo com ela, que eu sempre digo para ela, incomodou, te incomodou, sempre vem isso na mente dela. Se algo que foi dito, foi falado, te incomodou, se incomodou porque existe algo que você precisa mudar. Porque a partir do momento que você faz a reforma íntima e é falado algo, é feito algo que você compreende, que você entende, então você está melhorando. Agora, a partir do momento que você se irrita, você fica chateada, por mais que você seja ser humano, e você manter aquela energia, aí algo está errado. Algo precisa ser reavaliado em si mesmo. Algo precisa mudar. Tem colocado muito isso na mente dela. Quer seja no trabalho, quer seja aqui, na rua, contigo. Com quem quer que seja. E é isso que vocês terão que lembrar, porque isso faz parte da reforma íntima. E isso faz parte também do trabalho, do desenvolvimento da união. A união é como o amor. Ela tem que ser construída, conquistada. E não se conquista com separativismo. Com separatismo, um de um lado e o outro do outro. Cada um vivendo a sua vida da sua forma. Só olhando para o seu problema, para a sua dificuldade. Então você vai deixar um irmão passando fome? Porque você só está olhando para a sua dificuldade, para o seu problema e não enxerga a necessidade do irmão? Não enxerga a dor dele? E a dor, ela existe de várias formas. Dor de fome, dor moral, dor espiritual, dor sentimental, dor física. São variações de dores. E isso também faz parte da reforma íntima. Qualquer trabalho é fundamental a união, fundamental o desenvolvimento da união. Vou falar de novo, mais uma vez, o que que é bom para que a união ela seja desenvolvida, as qualidades, o fundamento de uma união. Compreensão, tolerância, fraternidade, renúncia de si mesmo em prol do bem-estar do outro, resignação, e a partir da resignação virão outros atributos necessários para um bom andamento e um bom desenvolvimento da união. Quando falo em união, a maioria não entende. Não entende que um grupo indígena, onde cada um tem as suas responsabilidades, existe pajé, existe o guerreiro, o caçador, o curandeiro e assim por diante. Cada um com as suas responsabilidades. Um não se mete na responsabilidade do outro, mas porém, um ajuda o outro naquilo que ele precisa dentro da sua função. E todos se ajudam. Todos se ajudam a melhorar. Se um não progride numa tribo indígena, é assim. Se um não progride, ninguém progride. Porque todos são um. É assim que eles se tratam. Todos são um. Aquele guerreiro, que ele tem que passar pelo processo para ser um guerreiro, pelas etapas para se tornar um guerreiro, e até mesmo para poder ser abençoado pelo pajé como um guerreiro, cada um ali, tanto as mulheres mais novas, quanto as mais velhas, as anciãs, quanto os homens que também já são guerreiros, ajudam na preparação de todo o processo. Desse índio que está para se tornar, que vai passar pelo ritual para ser um guerreiro. Então ele é auxiliado e ajudado por todos, porque todos enxergam que a vitória dele é a vitória do grupo. Vocês aqui viram o filme Pantera Negra? Alguém aqui viu o filme Pantera Negra? O primeiro Pantera Negra. Vocês viram que quando ele foi receber aquela poção para ter os poderes do Pantera, aquela poção cor roxa, para ele poder ser o rei de Wakanda, ele tinha que merecer. E tem um ritual para ele ser rei. No meio do ritual, todas as outras tribos vão participar. Cada rei de cada tribo, cada chefe de cada tribo vai participar do ritual. E eles perguntam, algum chefe de alguma tribo quer que ele seja o rei de Wakanda ou se acha melhor, então, se acha melhor do que ele? Não foi assim? Surgiu um fortão, que falou, ele não vai ser rei não, eu é que vou ser, eu tenho mais méritos. Só que para ele ser rei, ele tem que lutar com T'Challa. É através da luta, bota os dois para lutar. T'Challa lutou com o outro fortão, que fisicamente era maior do que ele. T'Challa ganhou a luta. Ele ganhou a luta, o Pantera ganhou a luta. Antes de tomar a poção. Ganhou a luta. E quando ele estava ali com um grandão deitado e com a vida dele nas mãos dele, falou, desiste. E o outro, me mata, ele desiste. E o grandão, me mata, eu não quero mais viver. E ele, como ele, por que ele não matava? Ele falava, olha o seu povo, sua tribo precisa de você, como é que eu vou te matar? Deixa de ser bobo. Desiste, fica tudo bem, a gente vai ser amigo. Você vai continuar sendo o chefe da tua tribo e eu vou ser rei de Wakanda, a gente vai ser amigo. Para de palhaçada, para de bobeira. Eu não vou te matar. Sua tribo precisa de você. E aí ele falou, tudo bem, eu desisto. Essa é a atitude de um guerreiro de Atom, de Deus. Os filmes vêm mostrando para vocês a existência de extraterrestres, a existência de outras dimensões. Vem dando lições a vocês de fraternidade, de amizade, de amor. Os filmes, os desenhos animados. Quem tem olhos de ver, veja. Agora, quem está cego para Deus não vai entender nada. Quem está cego para Deus vai ver o filme Matrix 4, vai sair do cinema assim, não entendi nada. Que filme chato. Sou mais o Matrix número 1, Matrix 2, Reloaded. Esse Matrix 4 está horrível. Não entendi. Não entendeu nada mesmo, porque não está ligado a Tom. O filme é espiritual. Para poder entender o filme, tem que estar ligado a Deus. Quando Pedro estava vendo o filme Matrix, ele recebeu um monte de informação de Deus. É isso, meu filho, é isso, isso, isso. Ele entendeu o filme todo. Porque ele representa o Neo e ela representa a Trinity. Ou agora a gente está elogiando os dois? Os dois são especiais e melhor do que todos? São os bambambam? Não! Não é não, é real. É real. E foi vindo tudo, é isso, isso, isso, isso, isso, ele sabe tudo. Só que ele não fala. Quem fala somos nós, os espíritos. Ele não quer falar. Um monte de coisa ele não quer falar, um monte de coisa ele não queria falar. Ele não ia falar. Somos nós que falamos através dele. Tem um espírito canalizado aqui nele, canalizado no chakra aqui, coronário dele aqui, ó, vem direto de cima aqui, tudo aqui em cima. Só que isso é necessário falar, são os espíritos que estão falando. São os espíritos. Se fosse por ele, ele não ia falar nada. Ele ia ficar que nem o outro lá. Ah, eu sou só uma formiguinha. O outro falava isso porque estava naquele momento de falar isso. Não era necessário ficar dizendo quem ele era. Era outra época, não era necessário. A missão era outra, não era necessário ficar falando quem ele era. Por isso que todo mundo acha, ah, o fulano não ficava falando quem era. Ah, o Emmanuel não elogiava ele. Ah, o Emmanuel não falava quem ele era. Porque não era o momento, era outra missão. Era outro tempo. Era uma preparação para coisas novas que estavam para acontecer. Só que agora, agora tem que falar quem é quem. Nós vamos falar quem é. Não tem esse negócio de falar, sou uma formiguinha, formiguinha. Acabou, formiguinha já foi. Agora o véu vai cair mais. O véu vai cair mais. O mal do ser humano é ficar comparando tudo a 100 anos atrás. Mudou, até a época é outra. Daqui a 10 anos é outra época, daqui a 100 anos é outra. Então, aquilo ali do Pantera Negra, ali está o retrato de um verdadeiro guerreiro de Atum. Você via que ele pensava no povo? Ele pensava no povo. Ele não decidia nada, tinha o bem-estar do povo primeiro. Esse é o verdadeiro rei. Não é o rei que se aproveita do poder para massacrar o povo, para massacrar o povo inteiro. Não, o verdadeiro rei, ele é humilde, ele vai descer do trono, vai lá na periferia, vai abraçar, dá tapinha nas costas, beijinho na testa, beijinho no rosto, vai pegar as criancinhas na mão, não vai deixar ninguém passar fome. Sabe quem fazia isso? Akhenaton, eu. Eu fazia isso. Descia do trono, o faraó era visto como um deus. Ninguém pode tocar no faraó. Faraó e na periferia? De jeito nenhum. Para dirigir a palavra o faraó? Nossa Senhora! Eu descia, eu ia lá na periferia, pegava as criancinhas pobres, entrava em cada casinha, sentava, tomava cafezinho, tomava chazinho. E aí, tá precisando de quê? Tá precisando de alguma coisa? Ah, eu tô passando fome, tô não sei... O quê? Passando fome? De jeito nenhum, toma aqui. Ninguém passava fome em Amarna. Ninguém passava fome. Quando eu tava em Tebas, fazia a mesma coisa. Esse é um verdadeiro rei que está ligado a Deus. Os seus políticos fazem isso? Seus presidentes fazem isso? Eles estão ligados a Deus? Está igualzinho antigamente. Está igualzinho. Só mudou a época. Cheio de reptiliano no poder. Cheio de mentes draconianas no poder, governando vocês. Então, tem que estar ligado a Atum para poder ser amoroso, fraterno, amigo, compreensivo. Se prepara agora vocês, hein? Depois que a gente falou que o filme Matrix foi todo baseado nos dois, já sabe, os reptilianozinhos encarnados, os draconianozinhos, os capetinhas encarnados, já sabe o que eles vão fazer. E tá se achando, o ego naquela casa tá lá em cima. Esse Pedro aí tem que ir pro psiquiatra. Esse Pedro é um esquizofrênico da pior espécie. É um esquizofrênico. Ele gosta que a gente fale essas coisas? Mas por que ele deixa? Porque é necessário. Porque é necessário. Todo o filme foi baseado neles dois. Chupa essa manga agora. Não é assim que vocês falam aqui? Chupa essa manga agora! Chupa essa manga agora! Quando Pedro era adolescente, ele estava vendo o primeiro. Mal ele sabia que estava falando dele. Mal ele sabia. Sim. Mal ele sabia que estava falando dele. No 4, os dois reencarnam. E esquece tudo. Eles reencarnam. Aí o Morfeu vem para despertar os dois, para lembrar. E o Neo bota a mão na pia, olha pro espelho. Aí não é possível, isso não é real. Tudo de novo, porque esquece tudo. Aí fala a mesma coisa, igual o Pedro. Não sou eu, não. Que nada, vocês estão loucos, esses espíritos enlouqueceram. Que é isso? Jesus Cristo descendo na Sabrina, falando 2 horas comigo, descendo Miguel, descendo Uriel. Francisco Cândido Xavier, incorporando na Sabrina, conversando com ele no quarto, lá no início, quando tudo estava começando. Ele falava, que isso, é o Chico. E ele desdobrando, consciente, e indo encontrar com o Chico. O Chico conversa com ele. Ou eu estou falando alguma coisa aqui errada? Ah, será que é um clone, uma duplicata astral feita lá embaixo pelas trevas para enganar? É. Então, meus parabéns. O filme Matrix foi baseado, todo mundo lá foi desdobrado, foi intuído, foi inspirado, desdobrado direto, toda noite, direto. Bem antes do primeiro ser criado, direto. Para trazer tudo. E trouxe tudo. Nós vamos aprofundar mais. Não está na hora, não. Não é agora. Nós vamos falar do Matrix 4. Então, a humanidade da Terra, estritamente materialista, não conhece Deus, não obedece, não faz a vontade dele, não ama a Atom, não ama. Todos esses que falam, ai, Senhor, eu te amo tanto, tudo da boca para fora. Se o Senhor descer, se ele se materializar de alguma forma, porque Deus pode fazer isso, ele pode materializar a forma de um velhinho com um cajado na mão, não é assim que um monte de gente acredita? O velhinho barbudo com um cajadinho, com um porrete na mão? Então, ele pode materializar essa forma e falar, essa aqui é uma das minhas formas, é assim que você acredita que eu sou? É assim que eu estou aparecendo para você. Aí fala, você me disse que me ama, né? Você me ama? Eu amo, Senhor, eu amo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai casar com a mulher tal, que ele não quer, você vai parar de... Carnaval acabou, viagem não, você vai parar com a cachaça, que você gosta de beber, você vai parar de xingar os outros, fazer fofoca dos outros, você vai parar de fazer um monte de coisa e vai fazer muitas outras coisas. O que ele vai falar depois que Deus falar isso pra ele? Não quero. Então você não me ama. Se você me ama, você ia aceitar tudo que eu estou falando. Eu não sou Deus? Eu não sei tudo? Eu não sei tudo que é certo? Então o que eu estou falando não tem contestação. Não tem... tudo bem. Já vamos terminar. A Nefertiti já saiu dela. Nós vamos... Então ele não ama, não. Não ama Deus, não. De jeito nenhum. Essa foi uma pequena palestra só para deixar algumas coisas claras para as pessoas e para as pessoas entenderem que muita casa aí que vocês veem que acha que está tudo perfeito, não é assim, não. Vocês convivem lá? Vocês convivem com o dirigente? Vocês convivem dia e noite com o pai de santo, com a mãe de santo, com o pastor? Não convivem, não. convivem, não. Olha as duas aqui, ó. Quando estavam separadas, cada uma na sua casa, nossa, era uma amizade tanto, né? Uma maravilha. Agora estão morando juntas. Tudo mudou depois da convivência, né? Começou a conviver. Então, você que está apaixonadinho por aquela menininha, que ela está na casa dela e você na sua, o que, que será que vai acontecer quando você resolver casar com ela? Morar junto? O que, que vai acontecer? Ah, não, não vai acontecer de jeito nenhum, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente se dá muito bem. A gente se ama, é um grude danado. Vai morar junto. Vai morar junto pra ver. No início, vai ser maravilhoso. Mas deixa passar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4. Vai! Deixa passar. Deixa. Deixa passar pra ver. O amor, magicamente, vai se transformar em puro ódio. Pisou no meu pé, falou um A. Ah, o quê? É assim. Já com eles dois, eles são almas gêmeas, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Estão juntos há quase 5 anos. Perguntam pra ela, as amiguinhas. Vocês já discutiram? Já brigaram? Nunca brigaram. Nunca discutiram. Chupa essa manguinha. Quase 5 anos. Casal Sol, segundo Casal Sol. É. Então, sabe por que não dá certo o relacionamento? Já mudou o assunto, né? Eu vou falar disso. Sabe por que não dá certo? Porque se casam por causa de interesse financeiro. Quando não é interesse financeiro, se casa sabe por causa de quê? Os glúteos bonitos, uma barriga chapada, um cabelo comprido, liso, os olhos claros, é pela beleza. Se casar por interesse financeiro ou por beleza física, ou os dois juntos, é construir uma casa num monte de areia. Construir uma casa num monte de areia. Vai cair, vai desabar. Vai desabar. Vai desabar. Não vai dar certo. Não vai. E o Pedro sabe disso. Mas sabe por que, que o Pedro sabe e sente? Sabe por que ele obedece? Por que ele obedece a Tom? Porque ali já vem se ligando a Tom há muitas encarnações. Então nessa encarnação já estava tudo preparado, já vem se ligando a um monte. Então, quando o chamado veio, a Tom fala logo direto no coração, ela podia estar incorporada, podia estar canalizada com Jesus, mas enquanto Jesus está ali falando, canalizado com ela, com Pedro, lá no início, a Tom já está ali no coração dele, ó. Incomodando. Enquanto está lá Jesus Cristo, Francisco Cândido Xavier, canalizado, incorporado, falando com ele, a Tom está no peito ao mesmo tempo lá, ó. Incomodando, ó. É isso mesmo, é isso, é isso mesmo, aceita, aceita. E não é desobediente não, hein? A Tom dá uma ordem e vai com tudo, ele não quer nem esperar os outros, sai correndo, os outros têm que ir correndo atrás dele. Os soldados dele têm que ir correndo atrás para acompanhar. Isso é ligação com a Tom. Aqueles que quem tem muito elogio, muita gente que está gostando, amando, nós sabemos. Eu estou falando daqueles que xingam, humilham. Se entrar aqui, sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai abraçar. Vocês vão ficar olhando para a cara dele. Ih, Fulana entrou lá na plataforma de oração. Fulana, que chamou ele de cara de pau, entrou lá na plataforma. E ele recebe, vai todo mundo olhar pra cara dele, pra ver o que, que ele vai fazer. Ele vai receber com carinho, abraçando, mas com amor. E não é falsidade não, hein? Não é falsidade não. É de coração. E nós sabemos, vocês não veem. Mas a gente vê o que, que emana do chakra cardíaco. O que, que emana? Nós vemos. A gente vê o que, que emana daqui, ó. Por isso que a Tom fala, conheça o seu coração. É por isso que eu escolhi você para essa obra. Conheça o seu coração. É por isso que eu escolhi você para esta obra. Quem chamou ele de charlatão, mistificação, cara de pau, se entrar aqui, ele vai receber com um carinho absurdo. E vou repetir, não é falsidade, é real. É real. E se pedir perdão para ele, ele vai falar assim, não, não liga não, isso aí é normal, acontece, a gente está evoluindo, a gente comete erro, é normal, vem aqui, vamos trabalhar junto, vamos unir nós, vamos nós dois fazer junto o trabalho? Vamos unir. Essa é a minha prova do meu amor por você. É isso que ele vai falar. Vamos unir. Porque só através da união é que se vence. Vocês estão achando que só porque os dragões foram retirados que está tudo bem? Vocês não sabem quem são os outros espíritos que estão lá embaixo. O Osho vai falar. Eu vou sair e ele vai vir. O Osho vai falar. Não acabou não, hein? Tá cheio de Satanás lá embaixo dos poderosos, hein? Não é quiumbinha, não. Não é vampiro astral, não. Como é que Jesus Cristo fazia quando qualquer pessoa que maltratasse ele chegasse para ele e pedisse perdão? O que, que ele fazia? Pudesse ser quem fosse. O que, que ele fazia? Quando ele falava, eu te perdoo, era da boca para fora ou era de, ou ele olhava para a pessoa amando? Vamos supor que você pintou e bordou com Pedro, mas só fez maldade, só ruindade, torturou legal tudo. Aí, de repente, você se arrepende e vem pedir perdão para ele. Quando ele te der o perdão, não é da boca para fora, não. Enquanto você estava torturando ele, xingando, humilhando, ele está olhando assim para você, você está torturando, xingando, humilhando, com raiva dele. Ele está te amando. Isso aconteceu com você. Você odeia eles? Eles não têm nem ideia de quem você seja. Né? Eles sabem, o espírito deles sabe. Foi exatamente por isso que eles vieram todos para cima de você. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe o que, que eu posso fazer. Você não me conhece. Eu vou te trucidar, eu vou acabar com a tua vida. Não era assim? Era o espírito deles. Espírito. Que é aquele negócio, né? Chegou perto, sentiu quem é. Se for o oposto, qual é a primeira reação? Vou estapear, pá, pá. Não tortura. É inimigo. É inimigo. É inimigo. É inimigo. Aí, se tá ligado a Tom, faz o quê? Aguenta firme. Deixa ser estapeado, dá outra face, a outra face. Aí chora, se tranca no quarto, chora, ora a Deus e tudo mais. Mas não odeia. Ora pela pessoa e não muda. Tá orando a Deus e não muda. Passa 5 anos, 10 anos, 15, 20, não muda. As orações são muito boas? São, a energia vai dela para o outro. Mas o outro está em outra frequência. A energia vai bater, ele vai repelir a energia. Não, eu quero isso não. Eu quero a energia do ódio. Essa é a que eu gosto. A energia do ódio é a que eu gosto. É isso que ele vai falar. E perde uma grande oportunidade. Porque não soube enxergar quem é o espírito. Na verdade, soube. Por isso que atacou. Né? O Pedro enxergou, mesmo com os defeitinhos dela, chata, perturba, Vamos orar. Ai, que mulher chata, fanática, evangélica, fanática. Toda hora quer fazer oração. Ai, que chatice. É. No início era assim. Agora é ele que liga para ela. Vamos orar. Vamos, Sônia. Vamos fazer oração. Agora é ele que liga para ela. Mas desde o início. Quando bate o olho, já vê. Bateu o olho, viu? Ele viu na hora. Vou ter que ficar agora, vou ter que ficar quieto mesmo, porque mandaram um dos imortais para me segurar. Mandaram um dos imortais. Mandaram lá, da estirpe de Josef Gleber, é da estirpe de Ramatiz, é da estirpe de Bezerra de Menezes, é da estirpe de Alexis Arthur, é dessa estirpe. É dessa estirpe. Vai falar que é mentira. E quando Josef Gleber estava encarnado aqui, era um ser humano qualquer lá na Alemanha, um médico. Inteligente, sim, muito inteligente. Ela é dentista. E sabe bastante, estudou muito. Qual é a diferença? Vai falar que é mentira, que não é, que é o ego que está lá em cima? Então, se o Josef Gleber tivesse encarnado agora, e a gente chamasse o Josef Gleber aqui e falasse assim, ó, esse homem aqui, que é médico, que é físico e tudo mais, ele é um imortal encarnado, hein? É um dos imortais encarnado. Coitado do Josef. E o ego do Josef está lá em cima. E o Josef está vaidoso. Em mistificação. Só aceita quando? Quando o Josef morre. Só vai aceitar quando a Sônia morrer. Quando o Pedro morrer. Quando Jesus Cristo foi crucificado, teve que ser crucificado, torturado, para poder ser lembrado. Se não fosse crucificado, torturado, não ia ser lembrado. Alguém aqui conhece Satya Sai Baba? Ele foi crucificado, torturado? Não. Então, aquele gordão com aquele cabelo Black Power, aquilo lá é um louco. É um avatar encarnado da estirpe do Cristo, aqui, e vocês notam. Era um avatar encarnado. Se Mahatma Gandhi tivesse encarnado aqui agora, trazer o carequinha aqui, magrelo, o carequinha. Ó, esse aqui, ó, é alta hierarquia espiritual, é evoluidíssimo. E é um dar tiro no homem antes do tempo. Iam dar tiro no homem antes do tempo. Assim como a gente fala do Pedro, da Sônia, da Sabrina, não é só eles três, não. Tem mais. Tem muito mais. Encarnado aqui na Terra, para esse momento de transição planetária, que nem imagina quem é. Nem imagina quem é. Está aqui encarnado. Tem de Alcione. Tem seres de Alcione, encarnado aqui no Brasil. Se a gente vai trazer aqui. Ó, esse aqui é de Alcione. Vão maltratar o ETzinho encarnado no corpo humano? Quando a gente for falar que é de Alcione? Bom, nós vamos finalizar. A gente... vamos falar mais, mas vamos deixar o outro vir. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês.